Eu posto de rima, no fim foi assim. Minha alma e a sua, união você sabe. Te busca em casa, hoje vamos pra minha. Passo no mercado, hoje você cozinha. Daquele jeito que eu gosto, confesso, quero muito mais. Não peço se posso, intimidade, ela me traz paz. Quem é feliz com o que tem, sabe bem que convém. Vem, vai, sim, mas seus pais se acostume, meu bem. Quem é feliz com o que tem, sabe bem que convém. Alucina, me deixa além. É por você que hoje eu rima. Só você me deixa zen, mina. Me beija bem, sente o clima. O coração acende, sem entrega, sem briga. Eu e meu bem tá acima do bem-estar. Com você quero caminhar a vida inteira. Mina pra casar, companheira verdadeira. Não tem comédia, nem brincadeira. É eu e ela, não, mas tá bobeira. Não trama esquema, minha mina. Eu tava escrito nas estrelas, nega. Eu te encontrei, ainda bem, então vem. Vem que tem, hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém, amém. Então vem, vem que tem, hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém. Eu digo amém. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém. Eu vou além do porém que convém. Um prazer satisfeito, encher o peito pra dizer tô com você. Mudei, tô bem mais centrado, encontrei o que tá ferrado. Uma vida pra te deixar, outra terra pra ter ao lado. Na vida que levo, eu te levo comigo. Perfeita junção, coração, mente, espírito nítido. Brilho no olhar, quando te ver passar. Sem saber só de você tá aí. Faz minha mente relaxar. Eu impossível, tu calma meu egoísmo. Tu salva meu romantismo escondido. Virava livre tua alma. Faço de tudo pra te ver feliz. Nos dias de hoje me sinto em paz. Fiz o que fiz, escolhi porque quis. Sei que vamos ser capaz de superar. Eu sei que vamos ser capaz de superar o que o mundo impôs. Então vem, vem que tem. Hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Quando eu olho pra você, eu digo amém. Então vem, vem que tem. Hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém. O nosso amor é denso, denso, intenso, imenso. É tão grande que eu já nem penso mais. Se um dia acabar, porque eu não vou deixar da sorte pro azar. Jamais, e tem mais. O que a gente não fez, a gente faz. O que aconteceu é só deixar pra trás. Querem acabar você e eu, mas é ineficaz. Porra, mina, eu te amo demais. E não adianta vir falar que foi prova que faltou. Essa é só mais uma e quiser outra eu te dou. Olha só os perfumes, as joias, os bote que eu te dei. Alguma vez cê me pediu, eu te neguei, não. Eu nunca reclamei, só tô esperando o dia que cê vai me pedir em casamento, meu bem. Então vem, vem que tem, hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém. Então vem, vem que tem, hoje tem, amanhã também. No mês só 31, a gente pode fazer 100 e além. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém, amém, amém. Eu digo amém. Mina, quando eu olho pra você, eu digo amém. Quem é feliz com o que tem, sabe bem que